Olá, ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para este sábado, dia 7 de dezembro de 2013. Eu sou Carlos Bonaparte e a partir de agora estou consigo até às 10 da noite. Durante 90 minutos vamos conferir nesta edição, que hoje até será um pouco mais pequena. Vamos conferir esta edição porque já não há Eclipse Total há muito tempo. Na verdade, já não há Eclipse Total desde outubro. Vamos conferir temas que chegaram até... Aliás, até faço aqui a correção, mas já não há Eclipse Total desde 14 de setembro. Esta é então a informação correta, desde 14 de setembro. Até lá, chegaram algumas novidades, umas nacionais, outras internacionais, mas é com as nacionais que vamos começar. Três temas. Um deles relacionado com um show que Herman já tem vindo a promover, que se chama 40 anos sempre a bombar. É como vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Eclipse Total. Música então, em jeito de não só da revisão da carreira da carreira artista, da carreira humorística do Herman José, mas também do próprio espetáculo que o mesmo está a levar a cabo. Vamos conferir então esta música, que é mais até uma promoção do evento, e depois vamos ficar com dois temas novos. Vamos ficar com música nova de Romana, O Meu Presente És Tu, aliás, peço desculpa, Romana, com o tema Diz-me, e depois Paulo Ribeiro, vocalista dos Badalusa, e este sim tem o título de O Meu Presente És Tu. É como se chamam as primeiras duas músicas da edição de hoje do nosso programa Eclipse Total, que daqui a pouco vai ter algumas duas ou três sequências de música internacional, que é aquilo que mais tem chegado à Antena Web. Há também regressos que ainda bem que aconteceram. Vamos conferi-los nesta edição e vamos também falar um bocadinho sobre as principais alterações no grupo Antena Web desde que, enfim, fizemos enfim, porque aconteceram muitas coisas. Eu quero falar convosco sobre isso daqui a pouco. Para já deixo-vos com estes três temas. Primeiro, Hermano José, com 40 anos a bombar. Depois, Romana, com o tema Diz-me. E Paulo Ribeiro, com O Meu Presente És Tu. Boa noite. São 40 anos, combates quase insanos, a poder de soberanos, planos e ciclanos, 40 anos, sempre a bombar. Comecei de raiz, por ser o senhor feliz, com o senhor contente, na televisão. Saquei as saca-rolhas, abri o garrafão. Brinel, olho vivo, com o Zé Dolhão. Fui Tony Silva, no tal canal, com o Serafim Saudade, animei o pessoal. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitais e desenganos, atravessando anos, 40 anos, de encantar. São 40 anos, combates quase anos, a poder soberano, fulanos e ciclanos, 40 anos, sempre a bombar. Do Porto importei os tempos, o Nelo veio de Lisboa, da aldeia, a Maximiana, obra mim tão dela, tão boa. Criei o Diácono Remédios, inclusive, para combater a maldade, o pecado. Os assédios, não havia necessidade. Roda de sorte, parabéns, compaixão, feita amor e humor, que foi de perdição. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando oceanos, 40 anos, de encantar. São 40 anos, combates quase insanos, a poder soberanos, de fulanos e ciclanos, 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando oceanos, 40 anos, de encantar. São 40 anos.

dia dos namorados. O que é que eu vou fazer? Se tu estás longe de mim, vou ficar aqui sozinho, com vontade de te ter. Meu aniversário, com quem é que eu vou passar? Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Existe sempre uma chance para recomeçar. E o amor pulsa nos nossos corações e faz a gente lembrar o que eu mais desejo. Se o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Não quero mais tristeza, eu quero ser feliz. Estamos de volta ao auditório depois de trazermos aqui aos nossos ouvintes músicas, enfim, músicas portuguesas novas. É tempo de trazermos uma sequência que, por sua vez, vai ter 4 temas e é de música estrangeira. De músicas que chegam até nós, mas por via internacional. Neste caso, são nomes que eu gostava aqui de destacar, porque acho que são realmente de destacar. Por vários motivos. Vamos ficar com 2 temas que já são duas músicas, são 2 baladas. Uma delas chegou mesmo hoje à Antena Web, At 17, música nova então da cantora Celine Dion, que faz um regresso a outros tempos, há mais de 10 anos atrás, e fala, volta, digamos, cantando em inglês, volta àquilo que era há uns anos atrás. Ela que lançou há pouco tempo um single que foge muito daquilo que era habitual da Celine Dion, foi um fracasso de vendas. Este At 17, bem como os restantes temas do novo álbum, prometem chamar realmente a atenção depois desse tema que não foi tão bem sucedido enquanto single. Vamos conferir esta música, At 17, logo depois, Britney Spears com Jamie Lynn Spears, a irmã mais nova de Britney Spears, que, ainda que não tanto como a irmã mais velha, também esteve assim, foi estando. A verdade é que continua, e agora, no mundo da música, juntamente com a irmã. Ela também canta a solo, mas aqui juntamente com a irmã. Jamie Lynn Spears e Britney Spears cantam Chillin' With You. Ainda por vida nesta edição, um regresso que é bom, digo eu, e está a fazer sucesso, Cher com Lovers Forever. E este Lovers Forever vai-nos trazer, então, muito ritmo e energia para uma cantora que, bom, tem sangue, não é? Tem sangue. Eu não vou dizer assim latino, mas tem sangue, tem garra, tem energia, não é? Ainda que tenha 65 anos, mas tem energia. Cher com este seu fantástico 65, agora já 66. Cher com este seu fantástico Lovers Forever. Prometo-me também nesta edição Katy Perry com Unconditionally. que é uma cantora que está a ter um processo de mudança interessante. Aliás, como outros que nós vamos ainda hoje falar aqui. Está a ter um processo de mudança interessante e vai valer a pena realmente trazermos aqui aos nossos ouvintes essa mudança, não é? Vamos trazer aqui essa mudança, vamos trazer este novo tema, que é então o single Unconditionally, música então da cantora norte-americana Katy Perry. Estes são os 4 temas que vamos ouvir já de seguida, daqui a pouco. Música calma, que vai continuar então no nosso Eclipse Total, que hoje não traz entrevista e não vai trazer até ao princípio do próximo ano. Depois, sim, voltaremos então às entrevistas, mas o que eu para já friso é esta... Como é que eu posso dizer? É este regresso às atividades em pleno do grupo Antena Web. Agora já sei Canal 2, mas daqui a pouco vou falar-lhe sobre isso. Para já, deixo com nem mais nem menos que Celine Dion e o tema At 17. I learned the truth at 17. The love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of you were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone. Called to say, come dance with me, had murmured vague obscenities. It isn't all it seems. At 17, a brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. The rich relationed hometown queen who marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. So remember the love they sought to gain in debitious quality and dubious integrity. Their small town eyes will gape at you and all surprise when payment due exceeds accounts received at 17. Never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, when dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play the game, and when we dare, we cheat ourselves, that's solitaire. Inventing lovers on the phone, repenting other lives unknown, and that call and say vague obscenities by ugly girls like me at 17. When I'm with fear and free. And with one gesture you'll be mine eternally. Surrender to me now. Let go and just be free. Estamos de volta ao auditório depois destas quatro músicas, a última de Katy Perry, chamada Unconditionally. Para trás chegaram as outras três novidades, vamos dizer assim, Cher com Lovers Forever, também Britney Spears com Jimmy Lynn Spears e Chillin' With You, e também a música de Celine Dion, At 17. Pois é, ora, Antena Best e o Canal 1 existem, o Canal 2 já não, as portas fecharam-se a 23 de outubro de 2013, o canal que foi em tempos um segundo canal com via aberta para a produção externa, mas essencialmente produção interna, foi o primeiro canal a fechar. E não por falta de produção interna, por assim dizer, porque o canal desde sempre teve um cunho especial para a produção externa, foi mesmo que a produção externa falhou. E quando digo que a produção externa falhou é no sentido de nem todas as produtoras, a maior parte sim, é um facto, mas nem todas as produtoras, as maiores por são, não foram honestas com a Rádio Internet e, por consequência, com as restantes afiliadas. Mas o que interessa a nós é a nós. Somos nós, da Internet. Acontece para os ouvintes que não sabem o que é que aconteceu, mas para os ouvintes que ouviam o Canal 2 seguramente sabem, acontecia que muitas vezes as emissões, e também acontecia aqui no Canal 1, e na Antena Best, mas mais no Canal 2, aqui acontece que, digamos, havia muitas emissões que eram colocadas e que nos eram fornecidas como novas, enquanto que simultaneamente elas eram colocadas de forma repetida, o que fez com que, por exemplo, das 66 edições do 108 minutos, apenas 14 fossem originais, as restantes 52 eram repetição. Isto apenas citando um dos programas do Canal 2, não é? Havia aqui outros. É pena que o Canal 2 tenha fechado portas, é algo que ainda nos custa um tanto a engolir, na verdade já passou mais de um mês desde que o canal fechou portas, mas tem sido esta uma prova de resistência à Rádio Internet. Infelizmente as coisas têm corrido bem, temos saído bem, as portas têm-se mantido abertas, apesar de todos os contratempos. É certo que estamos a começar praticamente do zero, não temos grande audiência como tínhamos na altura, mas ainda assim o canal está e o grupo está a renascer, não é? Ora, grupo Antena Web, que tem então agora o Canal 1, a Antena Best e a Antena Live. Depois do fecho do Canal 2, a Antena Best passou a incorporar algumas das lógicas do Canal 2. Não é que haja aqui produção externa ou interna, a lógica é esta: o Canal 1 dedica-se mais à comunicação, à radiocomunicação, e a Antena Best a programas na sua maioria mais simples. Poderia que os dois, se não fossem, ou seja, poderia que os dois apostassem ainda mais na radiocomunicação. Se bem que os dois vão de encontro, cada um ao seu estilo, não é? Os ouvintes que gostam de programas mais simples podem também continuar a ouvir a Antena Best, no caso, no grupo, ou seja, continuam sintonizados no grupo Antena Web. Claro, naturalmente que a Antena Best tem mais produção externa, tem mais enfoque na produção externa do que nós aqui no Canal 1, mas é uma consequência devido ao facto de apostarmos mais ou muito mais na nossa, ou seja, na qualidade, na produção. Na qualidade, como quem diz, ou seja, na produção de conteúdos, não é? Em elaboração de notícias, temos aqui o Antena Web Informação, temos vários conteúdos que são realmente de interesse para quem quer estar mais informado, não é? Como, por exemplo, o programa Antena Web, aliás, o programa Época dos Descobrimentos, não é? O Electronic Art, que continua a ser um motivo de grande interesse para todos aqueles que estão, de alguma forma, enfim, que gostam realmente de estar informados sobre este tipo de composições, não é? O Electronic Arts. E temos, claro, já conhecido o Batido Musical, o Bate-Papo Musical, a Salada Musical. Temos, então, todos estes motivos de interesse. Ah, então acontece que o Canal 2 fechou portas. Esteve acima da mesa, como é lógico, uma possível reestruturação do Canal 2, o que, depois que aconteceu em maio, não era viável, de todas as formas. Já teria de acontecer já com o Canal 1 e com a Antena Best, não fazia ainda mais sentido piorar mais a situação do canal, que registou a maior perda, que praticamente já não tinha ouvintes, face àquilo que já teve em tempos, não é? Pois muito bem, nós vamos seguindo em frente, fazendo frente a estas adversidades, e vamos hoje aqui marcar, nesta edição do nosso programa, vamos marcar, enfim, momentos que marcaram também o Canal 2 e que marcaram o grupo Antena Web, sobretudo neste ano de 2013, E como é lógico, sempre com algumas novidades. Eu vou para trazer mais uma dos Clã. A música chama-se Em Contracorrente. Não, fugiu-me o nome da música. Rompe o Cerco, assim que está correto. Rompe o Cerco. E é então a música nova dos Clã. A banda dona de Manuel Azevedo já lançou um novo trabalho discográfico, ou melhor, vai lançar um novo trabalho discográfico, mas já lançou este single que serve de rampa de lançamento para o álbum que vai chegar em 2014. Nós vamos conferir então, nesta edição do nosso programa Eclipse Total, que hoje é diferente, vamos conferir a música dos Clã chamada Rompe o Cerco. É música nova. Estamos de regresso depois dos Clã com este fantástico Rompe o Cerco. Digamos que Antena Best e o Canal 1 mantiveram-se, regressaram no dia 4 de novembro de 2013. As portas não se escancaram de imediato, até foi mais no dia 11 que regressaram. Mas a verdade é que tivemos aqui um momento realmente complicado. Foi uma altura em que, portanto, havia muita coisa para fazer, tivemos que por várias vezes parar os nossos programas para conseguirmos apenas dedicar-nos ao que era importante nos bastidores e que não podia ser descurado. Pois muito bem. Ora, o grupo Antena Web teve então essa postura, conseguimos recuperar nesse sentido. E uma coisa que felizmente continua a ser, enfim, de referência, é em termos de sucessos. Aquilo que a Antena Web apresenta, o nosso controle de qualidade que vai resultando em sucessivos temas que depois vendem bastante e que inicialmente são apostas nossas. Vamos a quatro, duas delas recentíssimas, desde o dia de hoje apenas, e outras duas já mais consagradas, vamos chamar assim. Vamos trazer aqui nesta edição do nosso programa um tema que, enfim, para muito que se pudesse imaginar se entraria ou não, a verdade é que, tal como mostra Britney Spears, a verdade é que foi uma aposta nossa também, logo do princípio. Assim que ouvimos a música, decidimos que seria mais um dos temas que iríamos passar com frequência. E foi o que aconteceu com a música The Monster, de Eminem e Rihanna. Janet Devlin tem um percurso mais lento, porque, na verdade, a cantora até é uma cantora jovem, ainda está a ganhar terreno no mundo da música, mas está a ser bem sucedida. Janet Devlin. Outras músicas, e afinal só uma delas aqui é de hoje, outras músicas que eu aqui vou trazer, uma delas, igualmente um sucesso, está, chamou a atenção, não é? De um público diferente, de um público que está agora a conhecer Nicola Scherzinger, mas não deixa de ser um público, não é? E que, neste caso, ouviu a cantora interpretar o tema Io ti penso amore, música que aqui foi cantada então com a parte instrumental também de David Garrett. Esta é apenas uma das músicas que nós vamos ouvir nesta sequência de 4 temas. A última chama-se With Christmas, e ainda que não seja uma aposta, porque é música de Natal, é um regresso em grande, por assim dizer, da cantora Kelly Clarkson, que teve os seus sucessos, teve os seus temas, mas a verdade é que este tema, apesar de ser um clássico, é sempre bom ouvir Kelly Clarkson cantar. E nesse aspecto também foi uma coisa boa para o grupo Antena Web, é o facto de estarmos agora de uma forma muito mais uniformizada na frente, ou seja, temos aqui uma oportunidade de estar então no mercado, ou seja, podemos trazer aos nossos ouvintes novidades em primeira mão, com mais ou menos informação, mas podemos trazer ao nosso auditório novidades em primeira mão, muitas vezes, ou que saíram há muito poucos dias, e também permitindo a nossa vaga de colaboradores, a nossa vasta rede de colaborações, permite-nos chegar até países como a Arábia Saudita, a América Latina, e que daí podemos então trazer vários temas, escolher dentre tantos deles quais aqueles que nós entendemos que são os melhores. A escolha é que cerca de 90% não chega a passar com grande frequência na Antena Web. Passa, mas não com muita frequência. Mas quanto aos restantes temas, sim. Quanto aos restantes temas, aí temos bastantes casos em que desses 10%, alguns são apostas do grupo Antena Web e chegam a fazer sucesso. O que nós vamos ouvir hoje são 4 desses temas nesta edição do nosso Eclipse Total. E eu, Carlos Maparte, volto daqui a pouco com mais algumas informações, no caso, sobre a Antena Live, porque também há algo que vai acontecer na Antena Live que não aconteceu até aqui, embora já tivesse sido anunciado. Para já, vamos ficar com Eminem, Rihanna e The Monster. I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew, see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster, the son of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you want? There's no wonder if you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep

dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen. In the snow, I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. Ouvintes, depois destes quatro temas, o último With Christmas da cantora, ou na voz da cantora Kelly Clarkson. Ora, falando sobre a Antena Live, nesta edição especial do Eclipse Total, que é uma edição que não tem tanto dinamismo como as anteriores, porque é uma espécie de retrospectiva daquilo que foram os últimos, fomos praticamente 3 meses em Eclipse Total. Dizia então que vamos trazer aqui esta. Este espaço radiofónico, vamos trazer aqui algumas considerações sobre a Antena Live. O canal vai continuar aberto, como é lógico, com o mesmo nome, e terá também ele uma promessa não cumprida antes. A partir do próximo dia 14 de dezembro, o programa passará, aliás, o canal passará a ter aos sábados às 4 da tarde, nem mais nem menos que um programa destes que passam no Canal 1 e na Antena Live e que foi exibido na Semana Transata. O programa não estará, portanto, na lista de programas disponíveis, mas será um exemplo do trabalho que aqui se faz, da forma como aqui se processam as coisas, e será também então um programa que, enfim, ele terá dois, aliás, este espaço de Antena Live, ele terá dois objetivos. Primeiro, dar a conhecer aos ouvintes com respeito à produção interna. Por outra parte, dar a conhecer também a seleção que nós fazemos aqui da produção externa, porque ela existe e nós trabalhamos com algumas produtoras, como é lógico, escolhemos os conteúdos que aqui elaboramos, que aqui passamos, não são todos. Mas, sim, podemos dizer que sim. Temos aqui uma. Temos aqui, como é lógico, um critério, quer nos conteúdos que levamos ao ar de produção interna, quer nos conteúdos que levamos ao ar de produção externa. Eles vão ser refletidos nesse espaço aos sábados, às 4 da tarde, E, bom, espero que o ouvinte goste, espero que o ouvinte desfrute desses momentos. É assim que nós pretendemos levar o nosso programa, o nosso momento em que cada sábado às 4 da tarde falamos ligeiramente sobre um programa e vamos dar a conhecer uma edição na íntegra. E vamos então trazer aqui aos nossos ouvintes, cada sábado na live, esse mesmo momento. É uma oportunidade para quem não conhece Antena Web no seu todo, poder ficar a conhecer mais uma emissão, mais aquilo, um pouco aquilo que se faz no nosso grupo Antena, porque agora tem 3 canais: o canal 1, a Antena Best e a Antena Live. Também lhe conto sobre a nossa agenda, que vamos ter novamente atualizações a partir de janeiro do próximo ano. Até lá, todas as atualizações estão suspensas. Haverá então a inauguração de um novo serviço que permitirá para mim tirar os ouvintes, trazer aqui, trazer consigo a sua, digamos, não diria playlist, na playlist que eu ia dizer era newsletter. Portanto, poderão receber uma newsletter informativa sobre a agenda de espetáculos. Pois é. E nós vamos ficar com mais música, mais 4 temas, antes da minha última intervenção. Mais 4 novidades, por chamar assim. Christina Perry traz-nos Human, que é um tema mais recente. Logo depois, vamos ficar com um tema que nos chegou hoje à tarde, a música de Kate Rye, a música de Tina Arena, Let Me In. É como se chama a música da francesa, que canta agora em inglês. Para ouvir também In Love Again, música de Jessica Malloy. E por fim, os Sunrise Avenue com Don't Cry, Don't Have Think About It. É então a música do Sunrise Avenue que vai anteceder à minha última intervenção do nosso Eclipse Total Especial Atualizações, digamos assim, aqui no canal Luna da Antena Web. Vamos à música então, ficamos com Christina Perry e este, que é um regresso à música também, e este seu Human. I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. Do it, I can do it, I can do it, but I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart, you build me up. And then I fall apart, 'cause I'm only human. I can turn it on. Be a good machine. I can hold the weight of worlds if that's what you need. Be your everything. I can do it. I can do it. I'll get through it. But I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, I can take so much till I've had enough. Cause I'm only human. I'm walking from a dream. It's cold and it's dark and I cannot see. It's like I've been here before. Why do I feel I cannot breathe? As your walls close in on me. Disappeared. A beating heart and a growing fear. It's a rush of blood into my head as I brace myself and hold my breath. Will these walls close in on me? Yeah. Please don't say yeah. Don't say you need to turn around. Keep moving, baby. Forget the heartache. Forget the way it brought you down. I made you scared. I'll give you reason to live in the moment. I swear you will find peace again. There'll be a new season, a brighter one, baby. And you'll be stronger than the pain. I'm trying to help you leave your tears behind. Sim, ouvintes, que chegamos ao final da edição do nosso programa Eclipse Total, hoje diferente, aliás, inédito em termos de formato, mas a vida tem de deixar coisas, não é? E nós hoje vamos ficar por aqui com mais dois temas, esperando sinceramente que tenham gostado desta seleção musical e também que estejam, que continuem a estar connosco aqui no Eclipse Total e noutros espaços radiofónicos. Antes de fechar a edição de hoje deste espaço, deste espaço radiofónico, deste programa, quero convidar apenas os ouvintes a visitarem as seguintes páginas, digamos assim. Programação do Canal 1 e da Antena Best. Vão certamente encontrar vários programas que fizeram parte do Canal 2, como por exemplo Serenamente, que era um dos programas de origem, aliás é o único programa de origem que está no ativo. Portanto, é o único programa de origem que não deixou de existir porque o Canal 2 acabou. Não, ele continuou. O Serenamente, que é um dos exemplos, né, que mudou para a Antena Best, e é também um dos exemplos de como as coisas mudaram por lá. Portanto, fica o convite para todos aqueles que não iam à Antena Best porque era um canal mais dedicado aos jovens. Agora já não é bem assim. Portanto, fica o convite, visitem o Canal 2 em... Aliás, para todos aqueles que não visitavam a Antena Best, está do hábito, porque era um canal para jovens, têm então agora um motivo para o fazer, porque já não é bem assim. E fica então o convite para que visitem a Antena Best neste mesmo endereço, best.radioantenaweb.info, que é então o endereço que devem visitar, e depois lá terão o link para a programação. Ou então este endereço, canal1.radioantenaweb.info. Give You What You Like, música nova da cantora Avril Lavigne, a canadiana continua então a dar a marcar passo no mundo discográfico, não é? marcar passo, neste caso, é seguir em frente. E vamos ouvir o seu mais recente trabalho, ou um dos seus mais recentes trabalhos, este é single, Give You What You Like, como se chama esta música, que a canadiana lança então para o mercado discográfico. Para mim também esta edição, e para fechar, música talvez das mais bem sucedidas, digo eu, enquanto não andamos por aqui, ou seja, dentro dos nomes que não eram conhecidos, dentro dos nomes que não eram conhecidos e que depois se tornaram conhecidos, há um que nós aqui também podemos destacar, que não teve, ou seja, um novo nome e que teve um grande impacto a seu tempo. Someone You Can é como se chama a música nova de Yuna e que esteve então, ou seja, foi então o tema que lançou um novo nome à escala internacional. Hoje Yuna é sinónimo de sucesso, é mais um sinónimo de sucesso. Também é fácil perceber o porquê. Vamos ouvir a música e vamos rapidamente entender o motivo que faz com que Someone You Can seja um sucesso. Como assim desejamos que sejam, ou que venham a ser, ou que tenham sido todas as músicas que por aqui passaram? Bem, que tenham sido, não podemos desejar, só podemos constatar ou não, mas como são todas as músicas atuais, todas são ainda passíveis de ter sucesso no presente, no futuro próximo. E vamos então ficar com estes dois temas, assim fechamos as portas de mais um Eclipse Total e voltamos então no próximo sábado já com um formato mais normal. Para fechar então, Give Your Like, música da Avril Lavigne, e também a música aqui trazida pela Yuna. A música chama-se Someone You Can. Aos ouvintes, a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, Everything But The Kitchen Sink com o... exatamente, Sean Klein. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma boa noite e até ao próximo sábado. Wrap your drunken arms around me, and I'll let you call me yours tonight. 'Cause slightly broken's just what I need, and if you give me what I want, then I'll give you what you like. Please tell me I'm your one and only. At least tonight, I've got a brand new cure for lonely. And if you give me what I want, then I'll give you what you like. When you turn off the lights, I get stars in my eyes. Is this love? Maybe some. When love's a word you've never learned, and in a room of empty bottles, if you don't give me what I want, then you'll get what you deserve. When you turn off the lights, I get stars in my eyes. Is this love? You want, all I want is to forget.